Olá, bom dia a todas e a todos. Bem-vindos ao programa Voz de Portugal. Eu estou hoje, me da Silva, estar convosco até ao meio-dia, como sempre, todas as manhãs de quinta-feira. Hoje temos na manhã de quinta-feira, de 23 de dezembro, estamos nas vésperas de Natal. Então, para já, boas festas a todos. E boas férias também, se for o caso. Bom dia de trabalho também. Uma ótima viagem a todas e a todos, para quem vai pela estrada à escuta da Rádio Arconcel 96.2 FM, ou então também nos pode ouvir através da net, através da internet, com o radio-arconcel.fr, para nos ouvir em qualquer parte do mundo. Então, mais uma vez, muito bom dia aí para casa e obrigado por estarem todos aí desse lado à nossa escuta, à escuta da vossa rádio, que é por vós que estamos aqui todos os dias para oferecer o melhor das nossas músicas. Então vamos lá começar o programa de hoje. Vamos começar com o Jamor Elétrico e o Agir, que nos vão interpretar aqui um novo dia. Hoje é um novo dia, claro. Então vamos começar com esta bonita canção. E depois vamos já aí o Pedro também, com a música dos outros. E eu volto já a seguir também com mais músicas e mais vozes até ao meio-dia, e algumas dedicatórias também, mais um pouco lá mais para a frente. E também alguns fados para todos aqueles que gostam de fado e não sabem. Então vamos lá. Vamos lá então ouvir os Amor Elétrico, um novo dia.

Foi o GHF com Matas-me com o Teu Olhar e agora vamos ficar com a Selma Rivas com o tema Para Mim, é o título desta bonita canção. E logo assim vem o Calema com Faz Chegar o Verão. Acho que também era bom agora estar com o frio que está. Até parecia já chegar a estar já no verão, porque está muito frio agora, ultimamente, ontem e hoje, e todo isso temos no inverno, pronto, é assim. Então até já, são 9 horas e 20 minutos. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Um laço. nosso amor pra quando o verão chegar. Mais um verão chegar. Faz o verão chegar, cantou o Calema, e agora vamos ficar com o tempo. Vai esperar com os 4:30 e depois vem uma pequena canção de Natal, porque estamos quase a chegar. Já está quase a chegar o Natal, é o título desta bonita canção, e depois vamos ter um pequeno intervalo. Assim olhar para ti, o tempo sabe bem. Até o tempo entendeu que não se apressa alguém que te olhe como eu. És água no deserto, o meu palpite certo. És luz do sol, luz do sol. Sou a explosão de graça, golo ganho na raça. Mas te quero aqui. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Se mais tempo tenho, mais eu me entretenho a olhar para ti. Água no deserto,

Foram os irmãos, verdade, com Isabela. E agora vamos ficar com o João Moreira e o Barco Negro. E logo a seguir vamos ter o Desfado com a Ana Moura e também o Coração com o Diogo Pissarra. Muito bom dia. Cruz e o teu barco negro dançar. 96.2. La FM en couleur. Yeah. é tão fácil, é tão fácil, é tão fácil deixarmo-nos arrastar. É tão fácil deixar que as coisas apareçam. E é tão fácil haver alguém que nos puxe. E nós sempre de olhos fechados pela ganza deixamo-nos ir. Carneirada fora. É tão fácil deixar os outros em primeiro. É tão fácil haver alguém que nos puxe. E nós sempre da mesma maneira acabamos por é tão fácil cantar o Chutes e Pontapés. Mais atrás tivemos o Diogo Pissarra e agora vamos ficar com os Tuki Tukis, com as Cartas de Amor. Logo a seguir vêm vir os Black Mamba, esta banda que representou Portugal na Eurovisão no mês de maio passado, e com o tema Amanhã Passa o Outro e Não o Mesmo. É o tema desta canção em português, porque quando representou Portugal foi em inglês. E agora vamos então ouvir estas duas bonitas músicas e eu volto já a seguir com mais músicas, mais vozes e tudo que é de bom. São 10 horas, estamos a 20 segundos das 10. Então até já.

Foram os Black Mamba com Amanhã Passa o Outro Não Mesmo. É o título deste bonito tema. E agora vou ficar com o Hugo Nuno Ribeiro com o tema Eu Só Queria. É o título desta bonita canção também. E depois eu volto já a seguir. Então até já. São 10 horas e 7 minutos. Passa o tempo e eu não sei onde é que errei. Vou por dentro do momento, mas nem sei por onde andei. Agora vamos ficar com o Beto, com Tudo por Amor, e depois vem já aí o Betinho com o Patchouli também. Então até já. Desce uma lua ideal, só para evitar tanta dor. Thank you. muita coisa se passou. Mas a vida mostra que és a minha escolha certa. Mais mil anos contigo, quem dera. O amor infinito, quem dera. Sempre o teu sorriso, quem dera. Mais mil anos contigo, quem dera. O amor infinito, quem dera. Sempre o teu sorriso, quem dera. Entre caminhos cruzados, entre rosas e espinhos, deixo o teu sorriso belo. Sei que a noite é sem luar, mas na luz do teu olhar eu vou me guardar. Carlito com a Alice Medo, e agora vou chegar com vocês e o Tem Tempo Relaxa, e depois vai vir também o Charruas com Os Teus Sonhos, Senhora, Com Os Teus Olhos, Senhora, assim aqui é, e também o Quase Perfeito dos Dona Maria. Então até já. Abranda, tem calma, relaxa. Meu furo na autoestrada, a conta no banco não tem nada. Tem calma, relaxa.

os teus olhos, senhora, uma canção de 1968. Estes charros destes grupos dos anos 60, que já desapareceram quase todos, não é? Como eles também. Mas bem, vão sempre recordar aqui estas bonitas canções dos anos 60. E agora vamos ficar com a canção do mar e a Dulce Pontes, uma grande voz da nossa música também. E logo a seguir vem os Polo Norte com Miguel Gameiro. E estou a aprender a ser feliz. É o tema desta bonita canção. Então até já. Nesta estrada, por caminhos incertos, tão longe e tão perto do que eu quero ser. Cantar uma balada de sonhos dispersos, braços abertos para te conhecer. Mas, na verdade, estou aqui para te sentir, para te ver a sorrir. Estou a aprender a ser feliz. Aprender a ser feliz, cantou o Miguel Gameiro e a banda Os Polo Norte. E agora vou ficar com a outra banda, que é o Espósito Sul, com o tema Eu Não Sei. E logo a seguir vai vir o António Variações com O Corpo é que Paga. Quando a cabeça não dá, o corpo é que paga, não é? É assim que acontece. Muito bom dia, são 10 horas e 20 minutos e 40 minutos. Levanta e vai lavar essa cara ressacado. Aposto que a noite foi bem faturada. E sorriso não engana ninguém. Como é, meu irmão, tá-se bem? A vida é bela, puto, manda sempre naquela. Deixa a roupa por arrumar. Estou atrasado, está na hora de abalar. O pessoal da bateria já me espera. Ganção, onde é ida? Já sei, pego na prancha e no fato sem me esquecer dos pés. Pato, a próxima paragem é em casa do Manex. Sempre o mesmo atrasado, para ele o tempo nunca está controlado. É gera atrás, gera movimentar a cena. É gera atrás, gera corresponder à cena. Tudo com o mesmo feeling, tudo com o mesmo flow. Chegado ao local, tudo a curtir o mesmo som. O tempo passa e não olhos para trás. Olha o pico triangular, tanto da esquerda como direita. Manda-te que esta é perfeita. Este é o sítio, este é o local. Esta da Palmeira, terra mais bonita de Portugal.

foi o António Barações, quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. E agora vamos ficar com o Mr. Jack e o Janjão, e logo a seguir vem vir o Nininho Vaz Maia com Eu Chorava. Quando era pequenino chorava, como ele diz aqui nesta bonita canção. Então até já. Janjão com o Mestre Jack, são 10 horas e 52 minutos e agora vamos ficar aqui com o Nininho Vaz Maia com Eu Chorava e depois vamos ter um pequeno intervalo e bem já aí os fados a seguir com muitas dedicatórias também até o meio-dia. Então até já.

magari vota viés. Trazer no céu de Lisboa, no desenho que fizesse. Nesse céu, um do olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que para essa mão onde cabia perfeito o meu coração. Se o português marinheiro dos sete mares andarinho fosse quem sabe o primeiro a contar-me o que inventou. Se um olhar de novo brilho ao meu olhar se lançasse, para feito coração. No meu peito bateria. Essa mão de cabelo perfeito no meu coração. Se ao dizer adeus à vida, as aves todas do céu me descem na despedida. Só teu amor, que foste o primeiro, que para feito coração morreria no meu peito, meu tua mão, nessa mão onde perfeito bateu o meu coração. E eu me calo dos teus braços. Este amor que não tem fim. desgaste. Este amor que não tem fim. Dou muito que tenho amado e não estou arrependida. Meu amor, depois que sei bem. Andar no mundo sem que não é ninguém. Andar no mundo, pecado é andar no mundo sem que não é ninguém. Argentina Santos cantou no, amor não é pecado, amar não é pecado, a pecado é andar no mundo sem ter amor a ninguém. Grande, grande fado. Mais atrás foi o Carlos do Carmo com a Gaivota, e como disse o Carlos do Carmo, se isto não é fado, eu sou chinês. É verdade que esta grande Argentina Santos, grande voz, grandes fados, que já nos deixou também. E agora vamos continuar aí, vamos continuar com mais um fado. Vai ser da Amália Rodrigues. Esta vai ser para o Sr. Joaquim. Sr. Joaquim, também um Feliz Natal para ele e para a sua esposa e para toda a sua família. Muita saúde, sobretudo. E vamos ouvir a Alfama com a Amália Rodrigues para o Sr. Joaquim Gonçalves e para a sua esposa. E depois vamos ter aqui o Belito Campos com Fala-me de Ti para a Maria do Céu, Maria do Céu, que dedica esta bonita canção a todos os animadores, a todos os ouvintes e todos os amigos. E depois vem também, mais uma vez, o Carlos do Carmo com o fado do Campo Grande para o Sr. Braga. Então vamos lá. Mas não tem outra canção. Minha velha casa, por mais que eu sofra e ande, é sempre um golpe de asa, varrendo um campo grande. Aqui no meu país, por mais que a minha ausência doa, é que eu sei que a raiz de mim está em Lisboa. A minha velha casa resiste no meu corpo e arde como brasa de um corpo nunca morto. A minha velha casa é o regresso à procura das origens da ternura, onde o meu ser perdura. Amiga, amante, amor distante, Lisboa é perto e não bastante. Amor calado, amor avante, que faz do tempo apenas um instante. Amor dorido, amor magoado, e que me dói no faz. Um amor magoado, amor sentido, mas jamais cansado amor. vivido, meu amor amado. É a tristeza, o outro é a saudade, e as minhas mãos abertas são o chão da liberdade. A casa a que eu pertenço, viagem para a minha infância, é o espaço em que eu venço tempo da distância, e volto à velha casa, porque a esperança resiste a tudo quanto arrasa um homem que for triste. Lisboa não se cala, e quando for a minha chama, meu castelo e minha alfama, minha pátria, minha cama. Amiga, amante, amor distante, Lisboa é perto e não bastante. Amor calado, amor avante, que faz do tempo apenas um instante. Amor dorido, amor magoado, e que me dói no fado. Amor magoado, amor sentido, mas jamais cansado, amor vivido, meu amor amado. Ai, Lisboa, como eu quero, é por ti que eu desespero. Foi Carlos do Carmo com o fado do Campo Grande para o Sr. Braca. E agora vamos aqui ficar com mais outra dedicatória. Esta vai ser para Marise Martin, que ela escuta assim, bonne journée à elle, bonne fête, joyeux Noël et plein de bonnes choses pour elle et pour toute sa famille. Et on va écouter aujourd'hui, pour Marise Martin, on va écouter Barbara Pravi. Voilà, c'est Noël, c'est la fête de la famille, c'est pour elle que je dédicace cette jolie chanson. Que j'ai choisi aujourd'hui de l'offrir cette jolie voix et cette jolie chanson de Barbara Pravi. Voilà, c'est pour Marise Martin. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là.

Foi o Jorge Ferreira que cantou parabéns, parabéns para, da parte do senhor Lourenço para, para, para a sua filha, que fez está de parabéns. E agora vamos ficar com mais dedicatórias e esta vai ser para, para a Madame Brits também, que está à escuta, para ela e para toda a sua família. Então, Feliz Natal também, muitas alegrias. E então vamos ouvir aqui a Ana Duarte. Vamos ouvir a Ana Duarte com A Mentira do Teu Olhar. Logo a seguir vem o Bezegolo e o Rui Veloso, para o José também, que está à escuta. Um abraço para ele, Feliz Natal também para o José e para os lados de Tenu. E tudo de bom. Então vamos lá ouvir. feitiçar. Dizem que quem ama é cego, eu não vi que era o meu lar. Por gostar de ti, Maria, não olhei ao sofrimento e não quis lembrar o dia que falhaste ao juramento. Por ti enfrentei o mundo enrolado no teu dedo, condenado a amor profundo, encobrindo teu segredo. Eu lembro-me de ti porque me apaixonei. Para onde foste eu não vi, nem sei quando deixei. Queria-te ter aqui, mas sei que não consigo fazer voltar atrás, fazer do tempo amigo. Com Rui Veloso, esta voz especial, que uma voz, acho que é única, uma voz muito, muito mesmo, muito especial deste rapaz. E agora vamos ouvir mais aqui uma dedicatória da parte, é para Tânia Gonçalves. Tânia Gonçalves, que fez anos aqui há uns dias, mas que chegou agora de Portugal e é da parte dos seus avós paternos. E então vamos ouvir as Bombocas. Foi a canção que eu escolhi aqui para ela. E então vamos lá ouvir esta bonita canção para a Tânia Gonçalves, que está a chegar de Portugal. E então, boas festas para ela e para todos os seus avós e para toda a sua família. Feliz Natal a todos, muita saúde sobretudo. Encontrei o amor, encontrei alguém que me faz feliz. Encontrei a paixão que me faz feliz. para encontrar. Bocas para a Tânia Gonçalves, da parte dos seus avós paternos, que está de parabéns, está a minha parabéns também da minha parte, então, e boas festas para eles todos. E como estamos a chegar ao Natal, estamos mesmo a chegar ao fim, então vamos aqui festejar o Natal vamos aqui festejar o Natal, porque estamos aqui mesmo a chegar, estamos nas vésperas, não é? Então vamos lá festejar o Natal com uma bonita canção do Natal para festejar aqui todos vós e todos juntos. Vamos lá para ver se isto melhora e ver se este vírus nos deixa aqui em paz. Thank you. Então, Feliz Natal a todos. E vamos lá então continuar aqui com a música e vamos ficar com os Coletivo Matisse com Sexy Lady e depois o Volchaski. E cantaram os coletivos Métissé e agora vamos ficar com os chutes e pontapés com a casinha. E já agora vou aproveitar para dedicar ao Sr. Duarte e à sua esposa, que são fãs dos chutes. Boas festas para eles também, um grande abraço e muitas felicidades, muitas alegrias. Para a minha casinha cantaram os Chutes. E agora quero-vos desejar um bom Natal a todos. Então, a todos, um bom Natal. Amigos ouvintes, terminamos aqui com hoje com o coro do Jardim da Infância, que nos cantaram a todos um bom Natal. Então, bom Natal a todos também, da minha parte, muita saúde, sobretudo, muitas alegrias, festejem bem com a família, porque vai ser especial, penso eu, com esta pandemia que não nos quer deixar, mas pronto, temos que nos habituar, vamos ver se conseguimos nos desembaraçar disto, porque já está a ficar um pouco demasiado esta pandemia aqui que nos quer deixar. Quero-vos mais uma vez desejar um bom fim de semana, um bom fim de dia desta quinta-feira, e disse boas festas a todos, sejam felizes, sejam prudentes, e eu voltarei para a semana com mais música, mais vozes, mais fatos, mais alegrias, mais música bem portuguesa da nossa terra. Até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes, até para a semana. São 11 horas da manhã em Portugal continental e na Madeira. 10 horas da manhã.